A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Naquela época ali no coração dos anos 80, quase ninguém falava em ecologia, consumo responsável e coisas desse gênero. A vida da gente nem era tão infestada de tantos ecos chatos, lixeiras de coleta seletiva, crédito carbono e esse monte de carroceiro carregado de papelão que trava o trânsito hoje. Na verdade, não se falava nem se fazia nada em favor da Terra. A gente era tão destruidor do planeta como a gente é hoje, mas nos anos 80 a nossa consciência não doía como dói hoje, né? Na verdade, o único carbono que eu conhecia e tinha ouvido falar era o papel carbono. Me lembrou de um fato que aconteceu na escola, caiu na prova de química. Pra que o carbono era essencial? Aí o malandro respondeu assim: ah, o carbono é essencial pro jogo do bicho. O pai dele era do jogo ilícito. Mas mesmo sem essa devida consciência formatada para ser um guri eco-consciente, de forma indireta até que eu fiz um trabalho em prol do planeta. Na verdade não em prol do planeta, mas pelo menos a favor do meu desejo de enriquecer. Eu achava que eu ia virar um barão da avicultura fazendo uso da reciclagem. E olha que naquela altura a palavra reciclagem acho que nem estava no dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Mas eu fazia assim minha reciclagem nos anos 80... E diga lá quem não fez aquela famosa troca de garrafas e ferro velho por pintinhos e afins. Olha o garrafeiro trocando pirulito, rapadura, pintinho por ferro velho. Se é verdade, vinha aquela Kombi caindo aos pedaços, pegando garrafa, chuveiro velho, panela velha, era terrível. Cara, é só aquela perua com aquele alto-falante chiado a portar na rua que eu abandonava qualquer coisa. Fosse futebol, taco, mãe da rua. Troca-troca. Eu largava e ia lá pro fundo de casa. Que tinha de quinquilharia no fundo de casa? Ainda bem que não tinha mosquito da dengue naquela época, né? Senão... É, outro trabalho que a gente fez, a gente acabava, né? Porque a gente tava afim garrafa, panela velha, lata de tinta, ou qualquer outro objeto em desuso. Você falou até de chuveiro velho, nem lembrava, mas na verdade chuveiro velho também foi trocado por muitos pintos na época. É, teve uma época que chuveiro era só de metal, essas gorduchas de plástico não existia. Não, exato. Enfim, eu achava que eu viraria ali o rei do escambo fazendo trocas com aquele trambiqueiro da Kombi. Espero que meu pai não ouça esse podcast, porque até hoje ele não sabe que fim levou um Don Quixote de lata que ele tinha ganho do Matia dele. Devia ter, sei lá, 1,50 m. Um Don Quixote de lata. Mas você fez um favor, isso eu acho que era terrível. Ele, num dado momento ele achou que sumiu, mas não deu a devida importância. Mas ele se transformou em, sei lá, umas 10 rapaduras, uns 15 pirulitos e pelo menos meia dúzia de pintinhos. Eu dei uma dessa também, meu pai tinha um opalão, tinha um orgulho. Certa vez ele tava fazendo uma manutenção e aí ele, acho que desmontou uma peça, acho que era um carburador, sei lá o que que era. Sobrou alguma. Não, ele deixou de lado e foi almoçar. Aí eu fui, peguei o carburador e levei pra trocar. Meu pai me bateu tanto, ele me fez a toque de porrete pra devolver o pintinho e pegar o carburador de volta. Engraçado que a gente chegava em casa com aqueles pintinhos coloridos, né? Verde, vermelho, laranja. E esses pintinhos, o cara anunciava como vacinados, né? Mas acho que ele, na verdade, era vacinado com injeção letal. Porque não durava nada, né, cara? Era em campo de concentração que ele era, em Auschwitz. Eu sei que eles iam pro céu dos pintinhos em muito pouco tempo. E tinham vários motivos pra eles irem pro céu dos pintinhos. Porque ou eles já vinham cambaleando, ou a gente botava eles pra aquecer à noite com uma lâmpada de 220. Ah, é? E eles amanheciam torrados. Pelo menos a minha mãe achava que era pra aquecer os bichinhos. Mas eu fico imaginando eles com os olhinhos estalados, porque as aves precisam de escuridão pra dormir. E aquela lâmpada ali acesa o tempo todo. Então não tinha nenhum colírio Mora Brasil pra pingar ali naquele momento. E a gente em casa tinha um gato maldito chamado Tião. Vira e mexe, o Tião ia lá e abocanhava todo o meu bando de pintinhos. O Tião parecia o Cruel, o gato do Gargamel. E acho que ele ficava procurando pintinhos azuis, eu não lembro de pintinhos azuis, assim, pra dar fim igual aos Smurfs. Eu acordei de manhã, querendo tomar um café. Qual não foi a minha surpresa? Tal espanto me deixou de pé. A fim de me alimentar, peguei dois ovos e abri. Um pintinho tinha ali dentro, quase não acredito no que vi. Que bichinho, que coisa mais linda, que surpresa, que mundo cruel. Quase caio se não me sento, imagine se eu cozinho com o pintinho dentro. Imagine se eu cozinho com o pintinho dentro. Imagine se eu cozinho com o pintinho dentro. Ah, cara, uma vez eu troquei também. Eu era PhD em fazer trocas imbecis. Eu troquei o Percival. Lembra do robô Percival? Não, você não vai me dizer que você trocou o Percival por quinquilharias no Trambiquinho. Cara, pra quem tá ouvindo e não sabe o valor das antiguidades, das coisas velhas no Mercado Livre hoje, o Percival no eBay tem mais ou menos o valor da Mona Lisa lá do Louvre. Exatamente. E o Percival, pra quem não sabe, ele era um robô com gênios na cabeça. É, né? Um robô. O cara que inventou aquilo... Os gênios é muito caro hoje, imagine vocês um Percival. O cara que inventou aquilo, ele tava sob efeito de muitas drogas dos anos 60. Ele pegou o CP3O do Star Wars, meteu um gênios na cabeça dele e botou pra vender. Acho que ele pensou, tá aí, ó que ideia. Dois em um. Só sei que eu troquei aquilo... por acho que 3 ou 4 pintinhos e 2 pirulitos. Parabéns, Val Trezende. Enquanto o Percival tinha um gênios na cabeça, você tinha um burros. sabe que anos depois eu fui pesquisar e descobri que os garrafeiros eles pintavam os pintinhos com qualquer coisa que surgisse. Sério? Pegavam um aerógrafo a lata de spray. Anil, lembra de anil que a mãe usava pra dar uma cor na calça jeans? E servia também de anticoncepcional de cachorro. É verdade. Mas groselha vitaminada Milani, isso explica por que o Tião gostava de dar uma lambida nos pintos antes de abocanhá-los de vez. O garrafeiro pintava com Milani? Com Milani. como dá pra perceber, hoje eu não enriqueci, né, no ramo das aves. E o pior é que não só eu, mas o Walter, e imagino que a maioria da molecada, se desfez de incontáveis objetos que hoje poderiam encher nossos bolsos de muita grana, né? Verdade, cara. Podia ter montado o museu dos anos 80, 90 tranquilamente, mas não. Hoje a gente tá quase empurrando a carroça do papelão como cidadão que você citou no começo do podcast. Pra travar o trânsito. Agora, o que eu acho que de pior a gente fez com tudo isso foi ter extinguido uma das espécies mais raras. Porque esses pintinhos coloridos, as nossas imbecis cabecinhas imaginavam que se transformariam em galos coloridos. Imagine não? Você um frangão cor de abóbora, um frangão vermelhão. Agora, imagine a gente comendo hoje um McChicken vermelho, cor de abóbora, um McChicken red, McChicken green. Ah, ia ser ótimo. Enfim, nas Filipinas, há uns 2 anos atrás, os pintinhos começaram a ser coloridos novamente de maneira esdrúxula. Mas eles vendiam como pet, né? E não como produto pra ser abatido. Algum fulaninho. Mas a gente também imaginava ali que eram pets, na verdade, pra gente, né? Pra mim era. Não criava aquele bicho pra comer no Natal. A avó dá uma machadada. Não, né? Ela era meu irmão. Já nos Estados Unidos, esses pintinhos nascem já coloridos, cara. Como assim? E não vem daqueles ovos cor-de-rosa e ovos azuis que o pai da gente comia no boteco, não. Eles, com uma caninha Jamel. Eles injetavam corantes já nos ovos. E isso, cara, é uma fazenda chamada Triple G. Essa fazenda fica no Alasca, na verdade. E eles injetavam o corante e o bichinho já saía colorido, cara. Que loucura. Maluquice. Isso funciona com humanos? Seria curioso. Vou testar. Já saíam os pintinhos azul calcinha, verde limão, né? O pintinho amarelinho, foi daí que o Gugu conseguiu um pra ele. É verdade. Cara, o Greenpeace deveria mudar a tática, né? Porque eles ficam ali se amarrando em petroleiros, se jogando entre baleias e arpões, né? Eles poderiam interferir nessa história aí. Eu imagino um ativista do Greenpeace na frente da Kombi ali. Não, aqui você não passa. Pode crer. Ah, na verdade, a gente podia dar aquela Kombi antiga que parecia que tinha uma cueca na frente. Kombi cueca.